descer, pra que de novo lhe possa ver sorrir. Mas por merecer esse novo amor que morre por você, abre o coração, deixando entrar gostoso essa paixão, que é todo meu prazer. E por que não tenho você como se fosse meu irmão? Tenta te redimir pra ter a paz, morando mais nesse seu coração. Passa, deixa alguém sorrir, que nunca é tarde pra saber o que é uma gratidão. Quem você já se terá felicidade, afinidade e o bem querer, um eterno amor vivendo lado a lado para amar e ser amado. Um eterno amor vivendo lado a lado para amar e ser amado. Dá tudo de si pra que eu de novo me possa ver sorrir. Faz por merecer esse novo amor que morre por você. Abre o coração, deixando entrar gostoso essa paixão, que é todo meu prazer. E por que não tenho você como se fosse meu irmão? Tenta se redimir pra ter a paz, morando mais nesse seu coração. Faça, deixa alguém sorrir, que nunca é tarde pra saber o que é uma gratidão. Quem procede assim terá felicidade, afinidade de um bem querer, um eterno amor vivendo lado a lado para amar e ser amado. Amarecer.